Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus. Banda 007. Bora fazer assim, Cassenhal, meu irmão. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto. Não bater sem pedir forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse um sentimento. É o amante querendo mandar mais do que o atalho. Ficamente tinha que ser apenas um objeto. Fala pra mim! Como é que faz? Quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz, como é que faz, quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Banda 007. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte. Grande amiga Márcia Fantástica tá na área. Enxergasse um... rompendo mais uma fronteira com o pop aí, ó. Teoricamente tinha... O meu culpado Alexandre do Whisky. Grande amiga Thaís. Apenas um... Eita, Thaís, tá lourão, meu irmão. Ô, meu culpado. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, quando o amante quer ser algo mais. Alexandre tava fim de dançar, né? Como é que faz? Casal viajante, Carlinha e Edilene. Quer ser chegando junto aí, ó. Mais, quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Pop Saudade. E? Quem cai uma vez. Fala, Paulinho! Fala, maestro! Agora é o Fredinho, tô por aqui com a gente. As minhas popetes lindas e maravilhosas, sempre e sempre rompendo fronteiras com a gente. Mas velha guarda, Preta e Carmen, esse casal que eu tenho um carinho e um respeito muito grande, tá por aqui com a gente também, Neguinha Quebra-Gelo, diretamente de Marituba. E o maestro vai meter no ficha no Pop Saudade. Vai pra cima, meu garoto! Simplesmente romântico. Para Vanderlei, alô Pedrinho. Quem cai uma vez vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima. E, só. E quando eu decido, conta tua história. Você fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer. Se me desse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo. E eu fico nu, marca em... Assis Produções. Cê fica me... A gente já vai gravando no CD. E eu fico nu, mar caindo. Alô, Joãozinho. Simplesmente romântico. Assis Produções. CDs ao vivo. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar. Um maestro. Amor, eu quero um filho seu. Eu não suporto a ideia de que nada vale. Vai! Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente. Olha quem tá na área aqui, meu irmão. O homem que comanda a saudade, Garçanhão. Nosso amigo particular aqui do Pop Saudade. O que fazer? DJ David Boy. É de bater. Dando ar de sua graça. E aí, David? Vamos abraçar seus considerados aqui. Hoje aqui, casa de show plata nos maninhos. Essa sede, sede que é de nós. Não vai saber o que fazer. E beleza, DJ? Tem que abraçar com muito carinho, meu parceiro Vereda. E a Neia. Meu amigo Almir, meu amigo PC, toda a galera, o Nazareno, toda a tropa já por aqui. E aí, Rui? Um abraço, meu padrão. Vamos lá! Alanzinho, simplesmente romântico. O maestro DJ Neto Saudade. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora agora vai ficar sem ninguém. Amor, eu quero um filho seu. Eu não sou... Bora, minhas papetes! Um abraço do maestro! Para pra ver o quanto a gente cresceu. E tudo que eu te dei de bom. Lembra da gente no seu quarto no meu. Debaixo do seu edredom. Pop Saudade. Vamos lá, família! Lorraine Araújo, a voz da emoção. E aí, Castanhal? O coração. Meu coração te procura. Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de que o Chavinho não faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse isso, isso, isso. Edilene, essa princesa, nossa sereia de Margarida. Ele vem do sol. Abraço do maestro. E acabou com o barril. Lohan, Alanzinho, simplesmente romântico. Você terminou com ele e tá chorando. Quer água com açúcar, oh, meu amor? Eita, musicão! Se eu te contar que a água acabou, o açúcar que tem é só do meu amor. Que coincidência, ó, eu sozinho e você só. Por que a gente não se amarra, um no outro dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Dá-lhe, Popi! Antes de desistir do amor. Olha só! Tenta o meu, por favor. Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não tem. Mas antes disso, eu provo um beijo meu. Vamos lá, família! Mais uma! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Pelé de Marituba, ele já está aqui no Pop Saudade. Sempre curtindo o Pop Pelé. Acreditei. Cadê o seu grande amor aí, ó? Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos que você me lembra. Agora o que. Vai daí, meu DJ! Seu amor. Bora, meu maestro! Por aqui com a gente, meu casal viajante, Carlinha Edilene. Já tá por aqui com a gente também. E também a Mary Mãe, a mulher da pólvora do Pop Saudade. Tá por aqui, ó! Me pegou, amor, se um dia eu errei. Eu quero. Assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Ei, ei, meu povo. Experimenta me pedir desculpa. Vamos dividir a culpa. Pelo menos dessa vez. Eu já tô cansado. Eu tô cansado de pedir pra você dar o braço a torcer. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. Não me faça desistir da gente. E você? Dona da sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Dona da razão, pra sua sorte você também é a dona do meu coração. Dona da razão, até errada você dá um jeito de ganhar na discussão. Tá cansada de dizer, mas você sabe que eu amo você. Alanzinho, simplesmente romântico. Vai tocando, maestro. Bora pra cima. Alô, Cacanhau. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão. DJ Neto Saudade. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. Na janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E aí, Vanderlei? Eu não troco esse desejo. Vanderlei, esse ano. Nada. Frente a frente com o Pop Saudade no Fest Saudade, quero ver. Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória. Procurando meu sorriso em sua história. Eu fugi do paraíso mesmo naquela... Pastora Pedrinho, celebridade. O Rodrigão também tá na área. Ei, Rodrigão. Vanderlei falando que vai viajar pra Manaus dia 18. Mas no Fest Saudade ele vai estar na área, meu irmão. Ninguém se mexe. Só os popetes que não vão pro Fest Saudade que me falaram. Tá doido, mas. Hein? Pode completar seu beijo. Despedaçando a memória. esquece do Bacuri. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Esqueça o quanto por ti eu chorei. Neguinha quebra gelo. Quem for dançar com a Dani Cabral, cuidado com a carteira, viu? As noites de solidão que passei. Ela tava quase nisso, olha aí, eu te avisei mesmo. Esperando em vão ver você chegar. Ladrona! Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu... Bora, mais velha guarda! Hoje a Carmen representou, meu irmão. Que a gente viveu. A Carmen dividiu aí o pirulito do preto pop, meu irmão. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor. Meu parceiro gordo da minha Priscila. Estão aqui com a gente também, um abraço. E tão cedo acabou. E aí, gordo? Eu sei o quanto me enganei por você. O quanto me enganei. E dando o que você não mereceu. Eu perdi meu tempo com essa paixão. Mas hoje eu sei que esse caso morreu. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. E aí, meu DJ? Fala, meu maestro! Por aqui com a gente, meu parceiro Pelé, de Marituba. Ele é a primeira dama sempre curtindo. Hoje uma fronteira gostosa aqui em Castanhal. Vai pra cima, meu galão! Para um compromisso que não vai levar. Liga pra ti. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou e eu não posso mais concordar com seus caprichos. Me amarrar a um compromisso que não vai levar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só do que sofrer junto a você. Se já não dá mais, deixe-me. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Pop Saudade 3D. 3D. Você me invadiu, entrou fundo no amor. eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Só pra recordar. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. Que já tá gravando no CD ao vivo da festa de hoje aí, ó. Quero ver. O teu calor. Mistura tudo, maestro, vai. Não quero o seu dinheiro. Só quero a carteira. Não quero o seu ouro. Só desejo amor sincero. Yeah. Só quero você, o seu beijo quente. Quero só pra mim. Vamos ser dois amantes. Vamos juntos de... Vamos lá, família! Isso é o que é. É o amor. O pop. É o pop. Tristeza e saudade não vai existir. Pra mim, bora, Vanderlei. De amor, tão... Quanto mais milho, mais pipoca. Tem que ser você. Me beije. A velha guarda do pop tá na área. Alô, Predão. Quero teu calor. Alô, Cleiton. E serei todo seu. É o amor que sonhei. Isso é o que é. É o amor. Hey, é o amor. Oh. Hey, baby. Vai ser o Rob Sacana, tará. Esse é Sacana aqui no pão. Novo Pop Saudade, a super máquina do tempo. Você jamais viu o passado e o futuro tão pertos do presente. Para que o maestro DJ Neto vai só preparando o terreno. Daqui a pouquinho o Pretinho Dalto chega junto. Ainda tem o nosso covarde DJ Paulinho Boy para detonar muita coisa boa e gostosa aqui na super máquina do tempo, hein, ó. E aí? O sol brilha no infinito. Pop saudade. Aquece o mundo a 3D. 3D. Quem importa saber quem sou? Nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero ter o teu amor. Que me dá a vida, que me dá calor. Tu me condenas por ser vagabundo. Mas meu destino é viver assim. Pois vagabundo é o próprio mundo que vai girando no azul do céu. Bora, Popete! Quem importa saber quem sou? Nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero ter o teu amor. Que me dá a vida, que me dá calor. Maestro. Quem importa saber quem sou? Nem de onde venho, nem pra onde vou. Eu só quero ter o teu amor. Que me dá a vida, que me dá calor. Esse Esse é o show do DJ Neto Saudade. O maestro está no ar. Toda vez que eu vejo a rua onde morava. Essa música aí vai pro meu filho Dentinho, meu irmão. Sinto uma saudade. PS, Pretinho Down. Nunca eu fico pra te ver. Procure por outras ruas. Bora, filho da Júlia! Alguém pra lá enterrar. Todo o amor que tu me deste, nunca mais eu pude ter. Será que não vou encontrar um novo amor? E eu só sei chamar. E aí, Júlia? Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Só no caqueado, vai! Uma pra recordar aí, ó. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste. O amigo Mão de Ferro, o homem que faz a van Castanhal Belém, pra gostar, tá aqui com a gente, um abraço. Tem que ser triste como eu. E a dor? A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu bem me disse adeus e pá. Pop Saudade. Porém, se o arrependimento fizer meu bem voltar, eu juro, perdoarei e prometo até nunca mais brigar. Bora, Castanhão! Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu bem me disse adeus e partiu. Pop Saudade 3D. Pop Saudade. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo é mais uma pra picar na coleção dos CDs ao vivo do meu parceiro Preto Pop aí, meu irmão. Meu bem me disse adeus e partiu. Só pra recordar. Porém, se o arrependimento fizer meu bem voltar, eu juro, perdoarei e prometo até nunca mais brigar. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu. A dor que eu estou sentindo, não há no mundo quem já sentiu. Por uma coisinha à toa, meu. Mais uma, maestro! Disse adeus e partiu. Meu bem me disse adeus e partiu. Pisa! Meu bem me disse adeus e partiu. Meu bem me disse. Vamos lá, família! Quem é que não sente saudade, né, meu irmão? Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Pop! Os pais de um lindo de tarde, na casa de alguém. Pop! 3D! 3D! 3D! Depois se beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Sei que você tem saudade, saudade demais. Um velho carro. carro amarelo que foi do seu pai. Para meu preto pop, prazer, nós dois. Mais uma fronteira aqui com os velhos agora. Um abraço do maestro. E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Preto e Carmen, o casal pop 3D. Dançando num domingo à tarde, um iê-iê-iê romântico. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos fechados. E aí, Robertão? Sem adeus. Eita, Maurício, é marido bem-se. Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. Outra vez manchasse meu balão de batom. Balão, já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. E a saudade? Na minha saudade, com você estou dançando. Hoje é domingo, lá em Coraci, quadra do Dó Mexendo, pobre por lá. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu, os olhos... Toca mais uma que marcou, maestro. Meu amor sem adeus. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado. DJ Neto! Os olhos fechados. Fazer, se tomou conta de mim um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só no passadão. Só quem amou, só quem sofreu por amor, entende como é triste gostar de alguém assim. E aí, preto? Eu amo. Tá perdido. Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. Pode abrir os braços, vai. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Márcia falou. Neto, mostra o maestro, meu irmão. Nada vai. O desafio foi feito. Nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Toma-te. Foi tão lindo nosso amor, um sonho de criança. Hoje tudo se acabou. Amigo preto, pobre, dá o maior valor nessa aí, meu irmão. Recordo o primeiro olhar e o beijo no portão. Agora não sei onde está a dona do meu coração. Olha o sonho. De um sonho tão bonito só restou esta saudade. Dois caminhos são distantes um do outro, meu amor. Você está me ouvindo, vem correndo ao meu encontro. Cada instante é um tormento, vem ver como estou. Quer vir, vem? Venha renascer a minha ilusão. Traz ao meu coração. Tá te roubando. Um pouco de você que já nem sei onde anda agora. Pois eu te chamo a toda hora. Vem me fazer feliz. Quero outra vez sonhar. Olha só, maestro! Um abraço especial também aí, Super Elton e o Teté, o lado Curió, tá curtindo só de boa. A galera do time da Cruzeiro tá curtindo só de boa. Alô, Latinho! Um abraço, garoto! Pop Saudade 3D. 3D. You know I need your love. You got that hold over me. Long as I got your love, you know that I'll never leave. Olha só. When I wanted you to share my life, I had no doubt in my mind. And it's been you. Deixa eu abraçar o parceiro Yuri. Tá curtindo aqui em Castanhal, sou do Pop Saudade. Um abraço, Yuri! Vamos lá! I know how much I lean on you. Only you can see. The changes that have been true have left a mark on me. You've been as constant as a northern star. Hey. The brightest light that shines. E aí? It's been you. Fala, DJ! Sobe mais um pouquinho aí, maestro. Olha, para dar um abraço aí especial, minha grande amiga Melri Lira, aqui de Castanhal. Curte bastante o Pop Saudade, está aqui com a gente hoje, dando o prazer à sua visita. Obrigado, Melri, pelo carinho. Sinta-se à vontade, segue o baile do maestro! Yeah, this is my way of telling you that every day I'm loving you so much now. Inside of me, you brought me into the light. Threw away all those crazy dreams, I put them all behind, and it was you, woman, right down the line. Have you been broken hearted once more? Capricha, maestro! Never marry a railroad man. He loves you every now and then. His heart is at his new train. No, no, no. Sim, sim, sim. Don't fall in love with a railroad man. If you do, get it if you can. You better always want. E saudade, a Su Máquina do Tempo. Só na categoria, vai! Have you ever been restless in your bed? And so long. Gêmea, minha gênia. Never met a railroad man new. No, no, no. Acho que ele pode parar. Você diz que não, mas sei que quer recomeçar. Assis Produções. Em toda a nossa história eu me entreguei. Te dei a chave do meu coração. E dia após dia eu te amei. E eu amo as minhas papetes, minha irmã. Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você voltar pra mim. Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você voltar. Uma atrás da outra, vai! Valdinho dos teclados. É para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a lua. maestro do pop, DJ Neto Saudade. Amanhã quem saberá se desistirá, amor, ou noite escura. E ninguém, Pelé! Ninguém sabe, amor. E ninguém, Maninho. Ninguém sabe o que o amanhã. Só o nosso bondoso Deus mesmo. Só pra você. Pra você, amor. Quero abrir todas as portas da minha. O que, que as popetes querem hoje, meu irmão? Quero amor. Essa paixão de qualquer jeito. Pra esse amor que é tão grande que não cabe no meu peito. E o maestro com dinheiro. Quero você hoje. Quero você hoje. E o maestro liso. Quem sabe amanhã. Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Jorginho Barros, simplesmente romântico. Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você. Volta, amor! Volta! Juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. O maestro me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Chico Culpado, Alexandre e Whisky gosta, meu irmão. Eu te juro. Nessa pegada aí, mais vai. Com você é bem melhor. Já avisou, Neto? Esse CD vamos escutando até Belém. Me beijando, me fazendo enlouquecer. Super Máquina do Tempo. Tem dias que eu acordo pensando em você. Em fração de segundos vejo. Estamos ao vivo. Desandar. Através da live aí do Pretinho Daldo. Aqui na casa de show Plátanos e Castanhão. Mostra como é que tá, Pretinho. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Ah. Bora, minhas papéis. Tem gente que tem. Sorrio que vocês estão sendo filmadas. Tem um perfume doce de toda manhã. Você tem tudo. Pop Saudade. Você tem muito. Muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo queiro. O maestro. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. E o que é que eu faço? Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu. Vida errada. Ninguém tem porra nenhuma ninguém com isso. Ninguém tem nada com isso. O parceiro Dodô do Rubinho. posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, e ninguém manda em mim. Não vai ser você, não vai ser você. Já passei na sua vida, tua vida esqueci. Só quem não deve nada pra ninguém, joga o bracinho pra cima aí, meu irmão. Quem quiser que fale de mim, nem aí. E pra ele só tenho a dizer: se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Minha liberdade tá aí, tá aí. Se eu quiser sair, eu saio com quem me der vontade. Minha liberdade tá aí, tá aí. Ouve só o piano aí. Não devo só o piano, vai. Ninguém. As mulheres que não dependem de homem pra merda nenhuma aí. Olha só, da feita que o homem perde uma mulher, não tem mais perda. E aí? Amanheci pensando em ti, tu és pra mim, eu não te esqueci, não é fingimento, sou louco por ti. Olha o arrependimento aí. Arrependimento, nunca imaginei ficar sozinho. Arrependimento, porque fui deixar essa paixão. Amanheci pensando em ti. Ele está de volta. Chico Salles é sucesso. E Nelsinho Rodrigues. Olha que ela falou que só presta quando o cara encontra uma Samara. Coisa linda, formosa, Samara. Olha só. Deixa eu bater na sua cara e te chamar de otária. E aí? E fazer amor, fazer amor, fazer amor. Ah, DJ Neto. Bonita e charmosa, gatinha dengosa. Ah, tem me atrai. Você não é mais a Samara, atrai. Um beijo ardente, olha de serpente, a Samara atrai, você não quer. Pop, pop, pop. O maestro. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que, desgraçado? Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara. A mulher não dá valor, né? É a história dessa música aqui, ó. Jorge Moraes e companhia. Pra recordar. O cara que pensa em você toda hora, que conta os segundos se você... Para Vanderlei. Olha, o Pedrinho tá na área aí, ó. Está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. Essa música aí tem tudo a ver com o trio da humildade. E no meio da... Só tem sincero, DJ. Pra dizer que te ama. Quem é esse cara? É o Alexandre, é? Esse cara sou eu. Cara que pega você pelo braço esbarra em quem for que interrompa seus passos. Só as esquecidas aí, ó. Está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo. Seu melhor amigo. Esse cara sou eu. De viver é tempo de ser feliz juntinho com você. A super máquina do tempo. Máquina do tempo em love you. Amor firme, o nosso amor é firme. Pop! Na festa do pop eu encontrei o amor. Saudade da galera. Esse é o som da nova era. E a família de Castanha? Toda a família tá em festa. Vem que a saudade te espera. Dancei com você, senti o teu calor. Dancei com você, seu jeito me conquistou. Que me leva à loucura. Banda Mega Pop Show. Dancei com você, senti o teu calor. Dancei com você, conquistou. Pop saudade, meu amor. Pop saudade, eu sou. Que me leva à loucura. Pop saudade, meu amor. Pop saudade, eu sou. Que me leva à loucura. Sua recordação é Pop Saudade. Traduzindo, Pop Saudade é a sua recordação original. Novo Pop Saudade. A mais perfeita combinação do passado com o futuro. A primeira aparelhagem em formato 3D.